perdição. Esta é a nossa meta. Por isso que hoje, quando a igreja celebra o dia de todos os santos, é para lembrar que todos e cada um de nós devemos buscar a santidade. Amanhã é dia de finados e eu quero insistir. Se há algo que você pode fazer pelos que já partiram, é rezar. Então se programe de tal forma, na sua comunidade, na sua paróquia, de ir à missa, de visitar o cemitério, de rezar e comungar na intenção dos falecidos. Vamos pedir a bênção de Deus. Senhor Deus, coloque em nosso coração o desejo da santidade. Coloque em nós o desejo de imitar aqueles que já nos precederam e morreram em estado de beatitude, de santidade. Eu quero ser santo, Senhor. E por aqueles que já morreram, rezo. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. E a luz perpétua os ilumine. Descanse em paz. Amém. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento: Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.